maremoto. Vamos começar a brincadeira. Em nome de Loja Suficia, roupa de marca é da Loja Suficia. Alô! Hiperprint Comunicação Visual. Salão Top Estilo Fran. Silva Multimarcas, a loja virtual de diversos DJs da onda. Bora começar, DJ, bora. Júnior Moura Eventos apresenta o Show da Onda. E quem tá em fé em Deus, joga a mãozinha pra cima. Esquerda, direita. Quem é de equipe, joga a mãozinha pra cima aí. Quem não tem hora pra chegar em casa, dá um grito. Vai liberando a Baitetuba na maior pressão de Vila dos Cabanos. Canta comigo. Chave som da voz. Bora cantar sim, a Baitetuba. Vai morar aqui, a chave tá em cima da mesa. Longe vai ficar. E de você um bagulho vai... doido vai começar, Baitetuba. Só vai ser o que quiser, porque não vai doer. Bora caçula, bora caçula. Eu sou melhor que você. A maior pressão de Vila dos Cabanos. Lá em Parque Arena, quando o cara pega uma molega, o cara bota logo na pressão, mas fala assim, ó. Pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão. Eu tô brigado com a mulher e eu vou dar fuga nela. Fui, partiu o maremoto que me espera. Fui, partiu o maremoto que me espera. Fui, partiu o maremoto que me espera. Joga a mãozinha pra cima e bate, e bate. Tchá, tchá, tchá. Bora pra contagem, bora pra contagem. Vai ter tuba. 5, 4, 3, 2. E agora vai ter. Tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau. Vai, vai jogando. Bora da zona. DJ Fran, bora DJ Fran. Bora aí doidar, bora aí doidar. E bate, e bate. 1, 2, 3, vai, vai. Uou! Tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá. Oh, oh, oh, o maremoto chegou. Vai começar o show. A onda toca tudo. Onda tá no ar, vai ter. Maremoto, maremoto, maremoto, maremoto, maremoto. Faz a dancinha, faz a dancinha, vai. Quem não tem hora pra chegar em casa, joga a mãozinha pra cima. Cadê o grito das mulheres gostosas de Abaeté aí? Cadê os homens que nunca meteram o chifre? Joga a mãozinha pra cima aí. Bora pra contagem, Marcos Paulo! 5, Bora, xarope! Mais forte, mais forte, mais forte! Pode ser mais forte! Pode ser mais forte, a mãe de Duma! Joga a mãozinha pra cima. Joga a mãozinha pra cima, batendo. Quem é do leão? Bora fazer o seguinte: eu vou sem encontro contigo. Eu acho que é Baitetuba. Quem tá aqui é a galera do Clube do Remo. Eu vou sem encontro, ainda vou mais meu relógio. Se tu ganhar, vou te dar 100, ainda vou meu relógio. Se eu perder pra ti, te dou meu notebook com a controladora e tudo aqui. Eu duvido, quem tá aqui é a galera do Clube do Remo. Pode ficar com o relógio aí. Pode ficar. Quem é do Clube do Remo, joga a mãozinha pra cima. Oh! Tchá, tchá! Tchá, tchá! Tchá, tchá! Tchá, tchá! Quem é do Clube do Remo, joga a mãozinha pra cima aí, ó. Uma coisa eu te peço. Honra essa camisa. Puxa tua galera fraca, eu vou te dar mais um cordão. Se teu pai Sandu ganhar, fica com o cordão, fica com o chapéu. Se tu vai ganhar hoje aqui. Eu nunca ganhei tão fácil um cordão e um relógio na minha vida. Quem é do pai Sandu aí? Galera do Papão! Uou! Tchá, tchá! Tchá, tchá! Tchá, tchá! É bigolô! É bigolô! Bicolou! Vamos! Quero! Ganhei um cordão e ganhei um relógio. Ainda bem que eu não apostei minha mulher, senão eu ia perder até minha mulher. A galera não representou aí, ó. Joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima. Vai tremendo, vai de tuba, vai tremendo, vai de tuba. Treme! Vai tremendo, vai de tuba, vai tremendo, vai tremendo. Treme, treme, treme, treme, treme. Vai tremendo, vai tremendo. Treme a mãe de tuba, treme a mãe de tuba. Treme, treme, treme, treme, treme tudo, treme tudo, treme tudo. Vai tremendo a mãe de tuba. Treme tudo, treme, treme, treme, treme, treme, treme. Agora caçula! Agora! Quem tem fé em Deus, joga a mãozinha pra cima aí! Tchá, tchá, tchá, tchá, tchá. Quem é de Abaitetuba, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga, joga, joga, uou! Tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá. Bora, endoida, endoida, Abaitetuba! No trabalho, minha vida é só estresse e cansaço. Acordo 6 da manhã e vou dormir sempre de madrugada. Isso é uma palhaçada. Minha vida anda tão sem graça. Meus amigos vão pro São Moraes com DJ Daniel. Tô precisando de férias. Férias. Eu vou sair com os maluquinhos. Vou no Moraes dar um rolezinho. Meu. Tô precisando de girando, vai girando, vai girando, vai girando, vai girando, vai girando, vai girando, vai girando. Tchá, tchá, tchá, tchá. Girando as mãos pra cima, vai girando. Girando, girando as mãos pra cima, vai girando. Girando, girando, aí novinha vem no embalo. E no final da festa eu te pego no meu carro. Joga com faz a garra do águia. E faz a garra do águia. Aniversário do Douglas, hoje o bagulho tá doido, né, Douglas? Pega sua presa e bora pra cima, bora pra cima. Dali, dali, dali. Dá-lhe a bicada, dá-lhe a bicada, dá-lhe a bicada, dá-lhe a bicada, dá-lhe a bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada. Era isso que vocês queriam. Os Inocentes, Marcelo Branco, Robinho da Pop 110, Cacetada, Jesaías PT, formadinho no Fabinho, bora Brasil. Faz a onda, quer que eu aí? Faz a onda, faz tops. E faz a onda. Bora, gente, bora endoidar. E faz a onda. Pra endoidar. Bora lançar. Joga a mão. E joga a mão. E fala GDR! Na pressão, bagulho doido, meu irmão. É GDR na pressão, bagulho doido, meu irmão. Porta o Kiki, você é o sorrinho, se toca bem. Na pressão, bora pra cima. Bagulho doido, meu irmão. É GDR na pressão, bagulho doido, meu irmão. E o balde de cerveja. Com o Scott, os garotinhos do reggae. O amigo Maico da Esporte, equipe Fortuna. Ciroc e Xandão, essa equipe tem moral, então pode aumentar o som. O DJ vai tocando, botando na pressão. O GDR, Valber da 160, o Elton. Meu irmão, essa família. O José Aleda, Gleiciane. Fala, Valber. Bora, bate forte. Que comanda a cidade. É GDR na pressão. Bagulho doido, meu irmão. O bagulho tá doido e a mãe dele. Na pressão. Bagulho doido, meu irmão. É GDR na pressão. Bagulho doido, meu irmão. Uou! Na pressão. Bagulho doido. Tchau. Bora lançar mais uma. Anjinhos da Farra aí, ó. Bora lançar dos Anjinhos da Farra e joga a mãozinha pra cima. Tchau. O rock não para. 1, 2, 3, vai, caçula! O rock não para. Equipe Meia Força, boa! Ser o Márcio da... Eu vou pro Maremoto, hoje vai ser pressão. DJ foi considerado e Marcos Paulo. Equipe Meia Força! Pode trazer tequila, pode trazer cerveja. Parceiro Márcio Davi, o Ranão, o Davidson, o Gleidson, bora, baby! O Maremoto, a onda toca tudo. Xarope, o Conde, Ricardo, Ricardo da Orkley. Você sabe como é que é. O rock não para. Bora pra cima. Whisky ou de pau, o bagulho vai doidar. Diana, pela você é que quer detonar. A Rose e Aline Silva, o bagulho vai doidar. Essas... É a equipe La Costa chegando pra detonar. Parceiro Aldo do Fiesta, o Kiko da Pop Cacetada, Joelson da Bis Desguiada, Rock Doido aqui no Maremoto, Pitel do Novo Cachorrão, Adiele Cavalcante, que vai detonar, com Daniel tocando no São Moraes. Eu boto fé que esse DJ é sagaz. Em Abaetetuba é muita curtição, é a equipe Lacoste botando na pressão. Whisky ou de pau, o bagulho vai doidar. É a equipe Lacoste chegando pra detonar. Whisky ou de pau, o bagulho vai doidar. É a equipe Lacoste chegando pra detonar. Whisky ou de pau, o bagulho vai doidar. É a equipe Lacoste chegando pra detonar. Whisky ou de pau, o bagulho vai doidar. É a equipe Lacoste chegando pra detonar. MC Vini na parada, é nóis. Despintadas de beija toda área. Whisky ou de pau, o bagulho vai doidar. É a equipe Lacoste chegando pra detonar. Chega aqui na mesa, chega. Na mesa de iluminação. Bora, equipe, bate forte. bandida, os moleque é vilão. Já botei no 14? Já botei no 14. Vem! Agora é no 18ão, é no 18ão, é no 18ão, é no 18ão. Agora é no 18ão, é no 18ão, é no 18ão, é no 18ão. Júnior Santorini. Carai! Pode trazer pra mim, pra tua o Mateuzinho. Família bate forte direto, já vai ter tu. Pra o Mateuzinho do dólar, e safadão. Paula louca, o Yuri louco. Isso, não esquece. Nasaki. DJ Rodrigo Batidão tá na área. Junto, chama várias novinha. Humildade é o segredo da nossa família. Pode chegar junto, chama várias novinha. Humildade vai é indo. O segredo da nossa família. Pode chegar junto, vai doidando. E doidando. Da nossa família. As equipes quiserem fogos, tem fogos aqui, ó. Vai tomando tua dor flex, que nós tá dando dor de cabeça. Já botei no cartão. Joga a mãozinha pra cima, o baratão de onda. Tchá, tchá, hey, tchá, tchá, ho, tchá, tchá. Tchá, tchá. Toma, toma, toma, toma, toma, toma. Oh! Os moloqueiros. Rafael Rodrigues, Eliseu Vilhena, Ricardo Hilton, Anderson Silva. E vem, rapaziada, que hoje ela não escapa. E vem, rapaziada, que hoje ela não escapa. E vai trazer todas as amiguinhas e vai rolar aquele clima. Tratamento VIP deixa tudo no escurinho. Dá uísque pra ela e vai só no talentinho. E hoje eu tô de... Bora, sexy boy! E doida, e doida, e doida. Bota bagulho doido. Toma, toma, toma, toma. Ho! Ho! Vai começar o rock é muito doido. Vai começar o rock é muito doido. É de abaita e só não curte quem não quer. Vai começar o rock é muito doido. Vai começar o rock é muito doido. É de abaita e só não curte quem não quer. Hoje ela tá na mina. Vai chegar só de manhã, tomada banho de piscina. Junto com as meninas e a rapaziada. Tomando muito uísque e também muita gelada. Bora, Anjinhos da Farra, dia 15 é nóis. Lá na Angélica, viu? Sem limites, GDA. E agito, tem festa na cidade. Os implacáveis do rock detonando na humildade. Hoje agito, tem festa na cidade, os implacáveis do... Quero ver a galera cantando comigo assim, ó. Na humildade. Canta comigo, vai! O rock é muito doido, vai começar o rock é muito doido. Vai começar o rock é muito doido. Max Júnior da Família Mistura, é... Gato Branco, Gê Rodrigues, o... Mariano KDC, o... Jaqueline, o Maico da Esporte, Cauê dos Mutantes. Joga a mãozinha pra cima, endoida, endoida, endoida. Ao vivo é a nossa live aqui, ó. Pra todo mundo no Facebook. Tá botando pressão e a novinha ao seu redor. É por ostentação, o grave vai te balançar. O Daniel já chegou e o show vai começar. E o moleque chegou com uísque na mão. Já botou... Aí, caçula, prepara agora, caçula, prepara. É por ostentação, o grave vai te balançar. O Daniel já chegou e o show vai... Maria Dani, as atrevidas de Abaité. Agora, caçula, prepara, pode filmar. Né? Joga a mãozinha pra cima, e bate da palminha, e bate da palminha. Quem é corintiano, joga a mãozinha pra cima aí. Quem é líder do Brasileirão, joga a mãozinha pra cima. Quem é flamenguista também pode jogar a mãozinha pra cima aí, ó. Joga a mãozinha pra cima, e bate da palminha. Um, dois, três, Te prepara, cachorro. Essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela... Quero ouvir vocês cantando, vai. Amiga, essa novinha é terrorista. Bora, bate forte. É especialista. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. É muito explosiva, não mexe com ela, não. Quero ouvir, é vai. Muito explosiva, não brinca. Quem sabe canta. Alô, Belly. DJ Lohan que tá tocando. Olha junto, Givanilson! Olha o que me fez. Eu quero ouvir. Continua ao teu lado. Agora vai! Para de mentir. Disse que ia mudar, mas me enganou de novo. O Cauê, o Thiago. Alexandre dos Mutantes, Ita Rodrigues. Outra vez me traiu, isso vai acabar. Vou pro maremoto, a onda toca tudo do Pará. Quem sabe cana? DJ Marcos Paulo, e Franco considerado. Entrei nessa onda. Quem tá gostando cana, vai? Se o maremoto encontrar e quem tá tocando? Dá-lhe a tapinha agora, dá-lhe a tapinha, dá-lhe a tapinha, dá-lhe a tapinha. Hoje eu vou dar-lhe a tapinha, tapinha, pinha, tapinha, pinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha. Hoje eu vou dar-lhe a. Dia 7 da Angélica, tempo social da família Bate Forte, meu irmão. Dia 15, lá na quadra do Gito, social dos Anjinhos da Farra. Os DJs do Maremoto por lá. Aí, Givanil, chega junto, maninho. Júnior Santorini. Dia 8 de outubro, aniversário do Dudu, bestíssimo, no bar do Álvaro, com DJ Anderson e Givanilson Melá. Fico amissado, ficando na pressão, cai o mix detonando, ela gosta do safadão. Tá botando no clima, no foco esse safadão, vamos dar-lhe a tapinha, no foco esse safadão. Rafael da oficina Kleber Motopeças. Dá-lhe a tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha. Família Bate Forte aí, fechadão com a equipe Pagação. Milena Silva, Laísa Soares, as garotinhas da Vá. A gente tinha tudo aquilo pra ser feliz. Um apartamento como sempre quis. Filhos, um cachorro, um bom emprego. Férias de verão, nosso sossego. Mas acho que era pouco. Parceiro Aldo do Fiesta, Kiko da Pop Cacetada, o Joelson da Bis Desguiada, Rock Doido aqui no Maremoto, Pitel Mando Cachorrão, fala de Erika Valcante. Aquilo pra ser feliz. Um apartamento como sempre quis. Filhos, um cachorro, um bom emprego. Férias de verão, nosso sossego. Mas acho que era pouco, sempre queria mais. Minha obediência não te satisfaz. Me tratava mal, me traía. E eu dizendo a todos da mil maravilhas. O Anderson GDA hoje tá mordido. Hoje ele tá pro crime, né? O Moisés do Celta, o Vanilson, o Anderson, o Adivan, família Bedimor. Tá ali, o carteado. Dia 29 tem a social da equipe Pagação no terraço, viu, galera? Anderson, Givanilson e o Diego Piratel. Bora tops, bora tops. Diana, que é que é a Rose Aline Silva. Extra batida. E nem Milo. Joga a mãozinha pra cima, mãozinha pra cima, e bate da palminha, e faz o caqueado, e fuma o baseado, e faz o caqueado, e fuma o baseado. Um, dois, bora liberando agora, vai! E fuma o baseado, e faz o caqueado, e fuma o baseado. I wanna love you and treat you right. Quando eu vejo ela brigando, é o boladão parar até de falar. Não me culpando, me chamando de safado, porque eu comi as duas e prometi namorar. Vai, ela, ela, ela, ela, ela, vai, ela, ela, ela, ela, ela, ela, pega nós e porra, fica essa porra maluca, que eu tinha babá, e na porra da irmã. Vai, ela, ela, ela, ela, ela, vai, ela, ela, ela, ela, ela, pega nós e porra, fica essa porra maluca, que eu tinha babá, e na porra da irmã. Com cabelo bem cortado, cheirosão e bem trajado, as menina perde ali e já quer colar do lado. O que eu posso fazer se o meu menino é problemático? O DJ Carlinho é putão treinado, MC Flavinho é putão treinado, esse amigo envolvido é putão treinado. Pega a novinha com essa tétrica, pega a novinha com essa tétrica, masticado de farinha e muito mal de lança. Bandido não dança, bandido tá louco. Bora endoidar, bora endoidar, bora endoidar. Oh! Marcos Paulo, bora liberando, bora liberando. Foi pro baile muito louca, a fim de se envolver. Só tem 17 anos, o que vai acontecer? Que vai acontecer, caçula, agora? Vai dar PT, vai dar PT, vai dar PT, vai dar. Pra festa de aparelhagem que ela gosta de doidar. Vai dar PT, vai dar PT, vai dar. Vai dar PT, vai dar PT, vai dar. Pra festa de aparelhagem que ela gosta de doidar. Alô, Melody! Ela chegou na festa, no clima ostentação. É a tal da bandidona, que só coça pros ladrão. Que só coça pros ladrão, que só coça pros ladrão. Que só coça pros ladrão. Isso é rock de ladrão, isso é rock de ladrão. Isso é rock de ladrão, isso é rock de ladrão. Isso é rock de ladrão. Um, dois, três, vai! Cuidado com a onda, pra onda não te afogar. Nem salva vidas, vai te salvar. Cuidado com a onda, pra onda não te afogar. Nem salva vidas, vai te salvar. É o maremoto, maremoto, maremoto. É o maremoto, maremoto, maremoto. Um, dois, três, vai! Maremoto chegou. Começa o show. A onda tá e a baita é tuba. Joga a mãozinha pra cima e joga a mãozinha pra cima. Só quem deu a fuga hoje aqui pra arena do Fabinho, joga a mãozinha pra cima. Tchá, tchá. Tchá, tchá. Tchá, tchá. Um, dois, três. Quem sabe canta bem alto lá. Eu tô ligado com a mulher e eu vou dar fuga nela. Fui, partiu, maremoto que me espera. Fui, partiu, maremoto que me espera. Fui, partiu, maremoto que me espera. Alô, equipe Os Brothers da Curtição. Bora detonando. Só a mulherada, se no caqueado vai. Hoje eu vou curtir essa onda. Hoje eu vou curtir essa onda. Com quem? Com o DJ Marcos Paulo. Tô na área. E o DJ foi considerado. Se a gente tá reggaetão, dale. Sigue bailando, mami, não pare. Chapolin do Gudual. Tá de volta, garoto, é nós, maninho. Meu amor, eu sinto seu magnetismo que me atrai louco, por ti eu fico. Ahora da lo mismo, el amor hoy es turismo, diciéndole que no es que viene con romanticismo. E Quando toca o maremoto, ela vai. En esta disco todos somos iguales. Na onda toca tudo, ela vai. Sigue bailando que pasó, te echo, te echo, te echo, te echo, te echo. Bora implacáveis. Volta pra mim, amor. Vamos logo se entender. Deixa de ser assim. Não quis magoar você. É bem feito pra mim. Faço tudo por você. Mas não me arrependo, não. É. Sou dos jogos do rock. O meu amor sempre foi teu. Vou deixar você me levar. Confio no que prometeu. Vamos fazer a festa, as brigas vamos esquecer. Nossa equipe é pressão. Implacáveis do rock, já vai ter toda essa pressão. Implacáveis do rock, a equipe do meu coração. Implacáveis do rock, já vai ter toda essa pressão. Rafael da oficina Kleber da Motopeças, 7 de setembro, tá na área. Cacetada, Joelson da Bicha. Ela é de Abaitetua. Joelson da Bicha esguiada. Aqui no Maremoto, PT é o novo cachorrão. Fala de Erika Balcante. DJ Fran de Pacareia. Batidando Melody. Banda batidando Melody. E a gente vai chegando, viu, Abaitetua? Logo mais tem show da onda pra galera curtir. Maremoto. Só um pouquinho assim, deixa bora. Do jeito que tá. Sucesso novo peruano. Família Sobitel. Parceiro Max Barbosa Wilson. Juan, fala Joels. Bora dançar agora, bora mais de tuba. Se liga na letra. Galera da 4h20 tá por ali. Paulinho, Natanael, Lanzinho. Tá o Kevin Elton. Pulando da Francilândia. Aqui vai ser diferente. Tô precisando de um amor novo. Esse sentimento já tô calejado. Eu não quero sofrer de novo. Depois de um tempo a gente aprende que não se deve agir sem pensar. Viver um dia. Mano, é moto tocando reduzido aí, viu galera? Não correr o risco de errar. Vamos dançar forró, bora. Eu não tô falando que não te quero do meu lado. Só vai ser difícil eu me entregar pra outro alguém. Relacionamento hoje em dia tá tão complicado. Todo começo é lindo, é perfeito, mas nem sempre termina bem. Nossa, um momento me prender de novo não tá nos meus planos. A gente fica bem melhor só ficando. Sem cobrança, sem se preocupar. Empresário Kleber da loja Surficinha de Abaitetuba. Acontece na hora que dá. Como é que é? Um momento. De Abaitetuba, Brasílios da Farra e seguidoras, equipe Lacoste também, as damas da Lacoste estão na área, os nossos penetras, implacáveis do rock, tem muita gente hoje aqui, Sexy Boys, equipe 420, a galera de Barcarena e o nosso PDA, formadinho, a galera de Abaitetuba vai invadindo o GDR. Sucesso peruano, bora cavaleiro! Eu não tô parceiro, que não te quer. Vai o som da família Sem Limites. Família Sem Limites também tá na área. GDA, a família. A nossa família mistura. A galera tá em peso hoje aqui, meu irmão. Hoje em dia tá tão complicado. Oh, como esse é lindo, é perfeito, mas nem sempre termina bem. Numa... Equipe bate forte também, meu irmão. Desde cedo com nós, é nóis, bate forte. A gente fica bem melhor, só ficando. A nossa pagação também tá na área. Sem cobrança, sem se preocupar. A gente tem copos personalizados aí do Maremoto pra guardar de recordação da onda. Pela primeira vez aqui em Abaetetuba. DJ Marcos Paulo. DJ Marcos Paulo. Visualizei, mas não vou responder. Da minha boca não vai ouvir nada. Até que eu tinha coisas pra falar, mas vou tomar vergonha nessa cara. Você não vale a consideração. Nenhuma lágrima minha vai ver. Vou dançar, bora Abaetetuba. Hora de escolar, moleque, agora pra quem tá solteiro. Logo mais tem muita pressão aí, viu, papai? Você não merece saber. Vou dançar, vai ter turma. Mas se o seu telefone tocar lá pras 3 ou 4 da manhã, eu não voltei atrás. Eu já bebi demais. Faça o que sempre fez. Não me atenta nenhuma vez. Mas se o seu telefone tocar lá pras 3 ou 4 da manhã, eu não voltei atrás. Eu já bebi demais. Felipe, o Jefferson. Seguidoras dos anjinhos da farra. E Yasmin também. E Yasmin tá na área. Gílio, Davi Júnior, Pepeu, Serginho. Então só forró, bora Abaetetuba. Meu patrão já. Marzinho, a Silvia, DJ, Kekel, sua primeira dama, Brenda Santos. Só de boa, viu, Kekel? Chega, visualizei, mas não. Thalia Silva, Carol, a Patrícia. Desde cedo aqui na onda. Tinha coisas pra falar, mas vou tomar vergonha nessa cara. Você não vale a consideração. Nenhuma lágrima minha vai ver. Vai ser difícil ter o meu perdão. Meu coração não pertence a você. E da minha vida você não merece. O Marcos da Onda tá na área. Se o seu telefone toca, nem te vendo, lindão. Valdo Ferraz, presidente da Lacoste, tá na área. Bora, Valdo. Família Quebra Portão também tá na manha. Bora dançar forró, Abaetetuba. Olha a pressão. Cunhado do caçula, Marcos da Onda, é, meu irmão? É, caçula. Vem. Bora dançar forró, simbora. Hoje eu acordei sentindo falta. O som do chuveiro ligado, cheiro de shampoo que perfumava o quarto logo de manhã. Daqui a pouco o bagulho vai ficar doido, meu irmão. Vai ter mulher dançando aí em cima dos queijos do Maremoto, meu irmão. E no cara que as tops que vão endoidar essa parada, hein? Jogado, tudo empoeirado. Já... DJ Henrique Lobato tá na área. Da última vez. Era curtindo na boa hoje, meu irmão. Foi ontem. E a saudade. Adriel, Jonas, Nando, Fernando. Rafael Milgrau, Rivaldo. Jéssica. Alexandra, Cíntia, família Sexy Mãe, toda reunida. Vou rodar toda a cidade, te trazer de volta, meu amor. Só restou um coração vazio, que o resto você levou. Rodão, só forró, bora mais de tuba. Falar uma coisa, o Maremoto não alivia nunca na sequência. Se eu soubesse dançar, eu ia agora pro salão, viu, Fran? Ia arrumar um espaço pra dançar, ia fazer muita onda agora. Ô, seu Zé, dessa vez eu terminei de ver. De dia 15 de outubro, quadra do Gito, lá na Angélica, né, Fran? Social dos Anjinhos da Farra e as seguidoras. Uhul! DJs da Onda pra tocar. Tem alguma coisa errada nesse trem que eu tô tomando. Eu tô bebendo pra esquecer. Equipe Box, Box é o Mamute. Aí lascou, não foi? Dobrado, amigo, tá na área. Bora Intocáveis. Fecha a conta e me pede um táxi. Que eu vou atravessar essa cidade, nem que seja a pé. A culpa de quem? De quem é a culpa, hein? A culpa é família GDR, tá o Guilherme, o Bru, o Andrezinho, o Vevé, o Heron, o Pimentão. Bora, Joguinha. Parceiro Alex Valdir, Leco, tá o Ed, Janilson, Daniel, Josiel, tá o Bruno. Oh, seu Zé, o Zidane e o Xande, só de bom. Seu Zé, arruma um trem mais forte pra eu beber. Seu Zé, pode ser. Daniel, Rodrigo, Júnior Farrista, o Manuel, o Luan, o Arilson, lá o Mix, o Louro da Farra, o Luciano Nenê, Arlen Jefferson e as seguidoras. Que bom! Eu vou deixar só vocês, meu Maitetuba. Só vocês! Te liga na história dela que ela falou aí, ó. Só vim me desculpar, eu não vou demorar. Não vou tentar ser sua amiga, pois sei que não dá. Você vai me odiar, mas eu vim te contar. Já faz um tempo eu me meti no meio. E a família dele? Sua família é tão bonita. Eu nunca tive sua. Eu tô um palhaçando. Não sei que não vou ter. Ele te ama de verdade. E a culpa foi minha. Responsabilidade, eu vou resolver. Não quero atrapalhar. Agora fala pra mim o preço que você paga. Fala, fala o preço agora. E o preço que eu pago é nunca ser amada de verdade. Ninguém me respeita nessa cidade. Amante não tem lá. Amante. E o preço que você paga. E o preço que eu pago é nunca ser amada de verdade. Bora lá, com ser fiel, amante, não usaria se ver. A hora de dançar bem coladinho é agora, meu irmão. Agora que é hora de arriar aquela tese, viu, papai? Bora pra cima, bora. Aí você escolhe a melhor roupa, aí você arruma o seu cabelo. Sai com aquela sua amiga louca. Atenção, garçom, traz um balde aqui na frente do comando. Se adiantou alguma coisa, procurar alívio passageiro. Beijar umas quatro ou cinco bocas, com aqueles beijos, com beijos que não tem gosto de. Aí se lembrou, foi? Aí lembrou de mim, não teve jeito. Aí, amigo DDD, talvez o Otávio, o Enderson, Cacá e o Tati, a Marielle, Rosane Bola, Adelson, GDA de Amaide, tá formadinho. Sabe se alguém perfeito que você tanto espera? É nóis, é nóis. Eu era. Aí você se lembra que a gente se completa e vai voltar pra mim. Se for um pouco esperta, porque DJ Kekel, você é o Igor Eletrizante, só de boa. Espera, dança, bora. Eu era. A ladrão, garota, não chore. Não chore. Chore por ele, garota, não chore, não chore, não chore por ele. Sei que tá difícil pra você, mas também não tá fácil pra ele. Todo dia ele tem me ligado perguntando por você, por você. Sei que seus pais não querem essa união. Mirene, a seguidora dos Anjinhos da Farra, tá na área. Você, esqueça desse amor sem futuro, que o amor maior do mundo um dia chega. Alô, garota. Garota, não chore, não chore. Vai trabalhar, garçom. Não chore por ele. Garota, não chore, não chore, não chore por ele. Seus estudos é garantia de um bom futuro e o amor dessa criança que ainda vai nascer. Mas se não for para ser pra sempre, mas que seja inesquecível. Bora rochar, Baitetuba, bora, bora, Silibis. Olha, da vida o primeiro passo pra vitória é a vontade de vencer. Garota, não chore. A gente só tem a agradecer a Baitetuba, né, família Maremoto? Não chore por ele. Obrigado, a Baitetuba. Não chore, não chore, não chore por ele. Davidson Reis, a nova onda de Icoaraci. E banda Vírus Musical. Banda 007. Foi parar o seu juízo. Já são 4 da manhã. Isso aí tá gelada, mamute. Daqui a pouco liga o síndico. Será que tem como a moça gritar? Não dá nem pro garçom andar, meu irmão. Já que tá bom, mas as paredes têm ouvido. E era pra ser escondido, já que não é mais. Bora acordar, bora! Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo. Enquanto eles estão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo. Vamos acordar esse prédio. Bora, Marcos Paulo, detona sucesso pra galera de Baitetuba. Essa galera que gosta de curtir as aparelhagens. Bora, Mané! Quem gosta dessa aqui é o Tio Baba. Ele toma todas e mais algumas. Olha o Tio Baba! O Júnior da NET também. Olha o nosso parceiro Cauê dos Mutantes. O Sol e Meríssima Dama. Edilane está aqui também, obrigado pelo carinho. O Thiago dos Mutantes. Wellington Oliveira. O parceiro Maico da Esporte, a equipe Fortuna aqui ao lado. Obrigado pelo carinho, Maico. Galera do Baratão da Informática. Eles vieram conhecer o Maremoto, é de pertinho. Te ligo que é Maremoto, Abaité. Eu sabia quando a enrolar demais o santo desconfia. Eu sabia, dizem que vai dormindo que por... Bora pra cima, bora endoidar, Baitetuba! O amigo também, Natanael das Pepecas, já tá morando ali, tá de boa! Tá você, tá o Júnior Farrincha, meu irmão! O homem que comanda Baitetuba tá na área, meu irmão! A gente vai sair daqui de tanque cheio, que eu tô sabendo, meu irmão! Eu sabia. O amigo Rodrigo, o homem que tem moral também com o frango considerado sempre. É nóis, maninho, até o fim! A massa, que brincadeira sem graça. Minha amiga Marluxo também, chega em Donas dos Anjinhos. Bandida, carina, falsa aí. O amigo alemão também tá por ali, tá de boa. Só falta te encontrar. Esse cara é bonito pra caramba, meu irmão. Sua cara maquiada não me engana. Por isso é... Nossa, equipe toda de onda, galera de Baitetuba! Equipe Pagachão! Olha as top, as mulheres mais top de Baitetuba! É muita mulher bonita, Marcos Paulo! Cara maquiada não me engana, isso era foda na cama. Quanto mais bandido. Xarope da Conte! O Anderson Nelson! Galera de Belém, muito obrigado pela presença, viu? Rodrigo da Onda! Luciano, Anjinho da Farra, tá na área! Eu sabia quando a enrola demais o santo desconfia. Parceiro João Namorás, também de Milson. A nossa equipe sem limite também tá por ali, tá de boa, garoto! Eu sabia que as ligações de amiga não eram normais. E mentia sobre seus encontros. A ladrão! Deus sabe. Meu parceiro Kleber, roupa de marquinha vai ter tudo, é suficiente. E essa beleza nunca foi de graça, trocava o seu nome pra esconder a farsa. Que brincadeira sem graça. Só quem já conheceu uma bandida. Bandida, bandida falsa e mentirosa. Só falta te encontrar, boca e rosa. Sua cara maquiada não me engana. Por isso era forte. O amigão Daniel Carvalho, tá por aqui, tá de boa. Bandida falsa e galera de Barque Arena, amiga Manu. Rosa. Ela tá com o Emerson da GDR, o amigo Leco do Gonze, tá Elisângela. Bora, Emerson, bora pra cima, garoto! Isso era foda na cama, tanto mais bandida. Olha o meu amigo Gabriel, a nossa equipe sexy boss tá na área, meu irmão. Bora pra cima! Novo Maremoto. Vamos começar a brincadeira. Quem é que não tem hora pra chegar em casa e joga a mãozinha pra cima aí, ó? Joga a mãozinha pra cima e bate na palminha, tchá, tchá, tchá. Eu boto fé, Marcos Paulo. Que a minha galera do Clube do Remo hoje tá aí, meu irmão. Quem é do Clube do Remo, joga a mãozinha pra cima aí, ó. Joga a mãozinha pra cima, galera do Leão, mãozinha pra cima, na palma, na palma, na palma. Puxa a tua galera fraca, Marcos Paulo! Freio, boto fé que a galera do Paysandu é muito mais forte aqui em Abaetetuba. Eu boto fé que aqui em Abaetetuba quem manda é o Paysandu, meu irmão. Quem é do Paysandu aí dá um grito! Galera do Papão, joga a mão pra cima, bate na palma da mão, bate na palma da mão. Tchá, tchá, bora acelerar o batidão, acelera. Dá um gritão aí! Amigo Alexandre dos Mutantes, Ita Rodrigues, tá na área! Uhul! Esse cara tem muita moral, inclusive tem até vinheta. Rodrigo dos Anjinhos da Farra. Amigo Kleb da oficina de motopeças, localizada na oficina Kleb Motopeças, mais próximo à delegacia, lá da 7 de setembro, meu irmão. Essa oficina de moto é filé, meu irmão. Lá o cara vai trocar o kit da moto, a moto sai de lá dando até ré, Marcos Paulo. Família bate forte. O que é Carla também é Carol, Patrick, Adicivaldo, o John Eric, Adirlan, Sidney. Bora, Xanda, bora pra cima, bora endoidar. Dia 7, viu, lá na quadra. Aliás, lá na Angélica, dia social da nossa equipe bate forte. Douglas Araújo, primeira dama. Stacey, é isso, é? Bora, Stacey, beijo pra você. Implacáveis do Rock, o Alão, o Jeff, Jeff Cunha, nós, maninho. O Jefferson Luiz, o William. O Garrote, Eduardo, mão de tesouro, é nós, maninho. Tecno Tribal, a marca do sucesso. Galera da Sete Bosco de Show, dona área. DJ Gibão Nisso, bora pra cima, meu garoto! DJ Mamute tá na área! Ladrão! Há muito tempo sonhei com esse grande amor no lugar. Amigão, Tapioca Biruta também tá na área, tá de boa, garoto, é nóis! Queria que você entendesse, sou louco por ti. O amigo Adriel dos Sete Boys, é nós, maninho, sempre, viu? Tudo me faz lembrar amigo Jamanda, também o Gleison Silva, a Bruna dos Gaiatos, aí da Vila Maranhão, é nóis! Até o fim. DJ Fran, de Barcaré. Amigo Xarope também da Coach, tá na área! Bora pra cima, bora endoidar! É muita marcante filé pra vocês! O Valdo e a sua primeiríssima! Alô, Monique, bora pra cima! Bora detonando e joga a mãozinha pra cima e vai detonando assim, marcante filé! Bora fazendo a nossa onda, assim vai dentro. Doce beijo, você me deu. Doce beijo, você e eu. Doce beijo. Eu gosto é disso mesmo, irmão. Eu gosto é de bagulho doido. Eu gosto de 40 celulares, assim, ó. Pra gente mandar abraço pra todo mundo. O Max Júnior da família Mistura. O Gato Branco, também o Jean Rodrigues. O Mariano, que é ADC. A Jaqueline, o Maico da Esporte. Cauê dos Mutantes. Melhocas Bar, Felipe Pompeu, o Beto Macapá, o Popinto Daniel, o Carlinhos do Gols G7, o Baby da carretinha Baby Saúde, é nosso maninho. Marcos da Onda, meu irmão, tá por ali, é nós, viu, maninho, sempre. O Pitel dos Cachorrões. Cara doida, 4h20, o Paulinho, o Natanael, o Alanzinho, o Kelvin, o Elton Ronaldo, galera da Francilândia. Amigo Chacal, a Josi, o 7, Ian Portal tá na área. Forte da na área. Bora, minha equipe pagação, equipe que é moral da onda, minha irmã! Júnior e Neto na batida. Passo o dia sonhando acordado e de noite eu não posso dormir. Eu amo no meu peito guardado. Eu só quero ficar do teu lado. Coloca Sufici aí no telão. Quem vende roupa de marca e barata é Baitetuba, é loja Sufici. Os atrevidos de Abaidé, o Edu, o Cielo, o Bat Shark, o Marquinho, o William, Bitinho 3D. Vamos igual alemão também, equipe Cachorro Louco. Acelerando, Marcos Paulo acelerando nas marcantes. Só quem tá solteiro joga a mãozinha pra cima. E joga a mãozinha pra cima. E dá-lhe soquinho, e dá-lhe soquinho. Um, dois, três, detonando as melhores. Pra cima, Baguedu! O Aldo do Fiesta, o Kiko da Pop, Pop que acertada, meu irmão, o Joelson da Bis Desguiada, Rock Doido aqui no Maremoto, Pitel do Cachorrão, a Diele Calvagante. Bora pra cima. Me fez sonhar. E a Silva, Carol, também a Patrícia. Bora detonando assim. Ali, as primas estão na do meu coração. Fiquei a te admirar. O homem do carro som tá na área, meu irmão. Pra você me escutar. Homem divulgou a festa de hoje. Cadê Cadê o Júnior Moura? Tá por aí, tá? Quero te olhar, nem que seja de longe. Te admirar quando você passar. Estarei lá cantando a mais bela canção. Te admirando da janela do meu. O amigo Adriel também. Homem do sexy Boston na área. Nossa equipe Lacoste também, tá por aqui, tá de boa. AR-15 Sem Limites, tá na área. Angélica, viu? Tem a social dos Anjinhos da Farra. Nossa. Tem Gilvanil, seus DJs do Maremoto por lá. Tá tudo ao vivo, viu, galera? É o fim. Mas você estragava todo o canto que eu estava. Não confio. Cheiro alemão que é nós, rock de gringo hoje aqui. Até tudo curti por aqui, meu irmão. Leco do Gold. Família Portal tá por aqui. Léo da Portal também, você é o cara de pizza. Olha, galera, quiser bater foto aí com os DJs do Maremoto. A gente é feio, mas a gente é humilde, né, Marcos Paulo? És o amor da minha vida. E o destino já sabia. Eu te encontro em mim. O amigo chat dos polêmicos tá o Josi. Cadê o Eduardo, garoto? Tô sentindo que é ao teu lado. Douglas Araújo. Seu único irmão, Eric Gomes. E só quem tá solteiro e joga a mão pra cima e bate da palminha. Tchá, tchá, tchá. Bora detonando. Não abra sua boca pra falar de mim. Pense no que vai falar por aí. O Arley dos Anjinhos da Farra. Sua primeiríssima é Della Ferreira. Irã Vilhena, tô na área. Pra cama e da boca pra fora. Falou que me ama. É tu que é Ivaneide, é? Mas, por favor. É nóis, é nóis. Amigo Félix, persistíssimo, tá por aqui, tá de boa. Amanhã, a maior pressão de Vila dos Cabanos já vai ter tuba. Eu te iludi, te enganei, o pior do jeito que vou. Segura essa batida, mais fácil. Eu não, eu. Meu parceiro DJ, que é o sobe aqui, maninho, sobe aqui, sobe aqui. Vem aqui, vem aqui. É o cara que tem moral também aqui com o frango siderado. É nóis, mano. Manda um alô pra tua galera aqui de Abaité, aqui, bem rapidinho pra galera. É isso aí, frango siderado. Forte abraço aí, equipe Pagação, equipe Sem Limites, todo mundo curtindo com a gente. Grande parceiros, a gente da Farra, Implacáveis do Rock, equipe Sem Limites também. Tá todo mundo curtindo hoje. Grande parceiro Mazinho, parceiro Boy também. Minha primeira chamada dama, Brenda Santos. Amiga Silvia também por ali. Tá todo mundo hoje curtindo o Maremoto e a Baitetuba. Só quem gosta do Maremoto, joga a mãozinha em cima aí, ó. Bora, Marcos Paulo, detona, meu parceiro. And dance with the devil. Pega. essa fera, Daniel. Fight. Tá o alemão do cachorro louco! Amigo do setor, essa equipe cachorro louco, essa equipe é pesada, é uma loucura esse povo. No embalo do eletro, você vai dançar, equipe cachorro louco. Vem, chapéu ondinha, joga a mão pra cima aí, ó. Pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega. Eu quero saber da onde é. Oh! De onde é, de onde é? De onde é, de onde é? E nessa festa que comanda é nós. Xarope da Conte tá na área. Os Bad Boys. Se não fosse a nossa, não existia a união. Palme da 160. O Elton José. A Leda, Leiciane, fala Velbe! Incentiva o agito. A Diana, que é? A Rosaline, a ex da batidão tá na área, stop! É nós, equipe Nagui, os Bad Boys. Dia vai ter tuba para todo o Brasil. Sai da frente, canta o chau, já invadir. É nós, equipe Nagui, os Bad Boys. É nós, equipe Nagui, os Bad Boys. Vocês vão no roll, eu vou no rei, vocês vão no roll. Hey! Hey, hey, hey! Hey, hey, hey! Joga pra cima e bate na palminha! Tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, hey! Tchá, tchá, tchá, tchá! Bora detonando, detonando o batidão! Um, dois, três, vai! Polêmico de Abaiterra, Ramon Gomes! Mente louco, gordo, polêmico! Sua raiz, já! Me dizer que não quer me perder. E saí com os anjos da farra, fui no bar de prata, nunca traí você. Com DJ Anderson considerado, e olhe tomar lá DJ Giovanni, isso não vou te perder. Eu acho que você já perdeu, então por favor me entender. Xarope da Conte da área, garoto! Com você, o Elton Ivaneide Pagachão! Eu jogo com você, me ouve. Tchá, tchá, hey, tchá, tchá! Bora começar o rock, bora começar o rock! E já começou o rock é muito doido, o rock é muito doido! Rock doido aí, a Baitetuba! O rock é muito doido. É de Abaeté e só não curte quem não quer. Vai começar o rock é muito doido. Vai começar o rock é muito doido. O Boca da Sem Limite, é Williamzinho da Peste, Williamzinho das Teses, meu irmão. O Bebezinho das Teses também com sua esposa Dani, o Jefinho Sem Limite, Matheus, DJ Mateuzinho, família Sem Limites, o Ronald Júnior, o Michel da Evolução, é nós, maninho. É isso, não. Hoje tem agito, tem festa na cidade. Os intacáveis do rock detonando na humildade. Hoje tem agito, tem festa na cidade. Os intacáveis do rock detonando na humildade. Vai começar o rock é muito doido. Vai começar o rock é muito doido. Vai começar o rock é muito doido. Vai começar o rock é muito doido. Mão Saudosas do Rock, Érica Ribeiro, a Mari Barbosa, Flávia Farias, Rosiane Sena, bora Nani! Joga a mãozinha pra cima, mãozinha pra cima, e bate na palmilha, e bate na palmilha. Tchá, tchá, hey, tchá, tchá, tchá, tchá. Vai descendo e vai descendo e vai descendo e vai descendo e vai descendo e vai descendo. Ela sobe, ela desce, ela sobe, porque ela é top, porque ela é top, porque ela é top, porque ela é top. Aí, Gilvanils, te acaba que a gente já vai organizar, viu, Gilvanils? Essa menina dá valor na aparelhagem quando o balão... O Cauê, o Thiago, Alexandre dos Mutantes. Eu já assisti... Ita Rodrigues, tá na área. No crocodilo, a dentada é mais... Daniel Carvalho, tá bom, você também. Bora, Rodrigo. Os irmãos do Pop Live dando a bicada no búfalo do Marajó que agora chegou na carroça do... Beiroca de Bar, Orlando. Felipe Pompeu, a Maria Pinheiro, lá da Francilândia. Bora, Bobito. O Daniel, Carlinhos no Gol G7. Dando um rolê com as tops, eu vou lá. Aqui também tem os DJs que são da City. Em Abaquituba as tops não tem um limite. Dando um rolezinho pra sair de curtição. Que tal abrir a mala do Palio Pancadão? Ela desce, ela sobe, ela desce, ela sobe. Porque ela é top, porque ela é top, porque ela é top, porque ela é top. Amiga Ellen Nogueira, as garotinhas da farra! Essa menina dá valor, essa menina dá valor, essa menina dá valor. Lotadinho hoje, Arena do Fabinho! Júnior Farrista da Bora ali, meu irmão! Tá feliz da vida, tá na aparelhagem que ele gosta! Tinha tudo aquilo pra ser feliz. Sempre quis. Genielso da Pop 110. É uma cacetada, maninho. Mas acho que era pouco, sempre queria mais. Minha obediência. Amigo Rafael da Oficina Motopeças. Empolho, Bruno Rodrigues Rotti. O Gustavo, os caras de pau de Abaité. Sou melhor que você. A gente tinha tudo aquilo pra ser feliz. Um apartamento como sempre quis. Filhos, um cachorro, um bom emprego. Férias de verão, nosso sossego. Mas acho que era pouco, sempre queria mais. Minha obediência não te satisfaz. Me tratava mal, me traía. E eu dizendo todo... Canta pra aquele cara safado bem alto assim, ó. Bora, minha parceira Rose, você das tops! Tá você, também tá ex, já tá na área! Dia 12 de dezembro, Casarão da Saudade da Vila São Francisco! Aniversário do DJ Fran considerado Pop Live Maremoto! Joga a mãozinha pra cima! Joga pra cima! Tchá, tchá! Tchá, tchá! Tchá, tchá! Quem é filho de Deus, joga a mãozinha pra cima. Quem é filho de Deus, joga a mãozinha pra cima aí, ó. Quem não tem hora pra chegar em casa também, joga a mãozinha pra cima. Joga pra cima, e joga pra cima, e bate na palminha. Bora detonando o batidão. Laumite Anjinhos da Farra. DJ que toca e dança, meu irmão. Bora, GDA! Yeah. quem tá solteira, mãozinha pra cima, bate na palma da mão. Tchá, tchá. Eu vou no mar e vocês vão no moto. Eu vou no mar e vocês vão no moto. Mare! Mare! Mare, mare! Quem sabe? Calma aí, para de filmar, ensina a dancinha pra galera. Faz a dancinha da onda, dancinha da onda, dancinha da onda, dancinha. Faz a dancinha. Bora que essa união é muita pressão, pressão, pressão, pressão. Essa união é pressão, pressão, pressão, essa união. Pressão, pressão, pressão, essa união. Pressão, pressão, pressão, essa união. Pressão, pressão, pressão, essa união. Pressão, pressão, pressão, essa união. Pressão, pressão, pressão, essa união. Pressão, pressão, pressão, essa união. Pressão, pressão, é o maremoto. Olha a pressão, tá chegando a união. E todo mundo faz a onda com a mão. Hoje vai dar PT, vou curtir na madrugada. Com equipe pagação, não quero saber de nada. Com a temperada flex, as novinhas vem. Bota todas elas no banco do Citroën. Só vamos parar de jogar gelo e cerveja pra cima, vamos? Cerveja. Vamos brincar numa boa que hoje a festa é muita onda, meu irmão. Na mesa, chegando o Marcos Paulo pra fazer a piração. DJ pra considerado e o batatinha na pressão. Essa união é pressão, pressão, pressão. Essa união é pressão, pressão, pressão. Essa união é pressão, pressão, pressão. Essa união é pressão, pressão, pressão. Essa união é pressão, pressão, pressão, essa união. Pressão, pressão, pressão, pressão, pressão, pressão, pressão, pressão, pressão, pressão. Este é o DJ Fran. DJ Fran, DJ Fran, DJ Fran. Considerado. Tocando muito som.